A seguir, Delicatessen. Hoje às 14 horas, na Cultura FM, Pianíssimo apresenta o Guia Prático de Villa-Lobos, em versão pianística de Clara Svernér, temas do folclore brasileiro infantil. Não deixe de ouvir. Vozes. Gravações selecionadas do canto coral por Naomi Munakata. Vozes. Quinta-feira, às 8 da noite, com reapresentação domingo às 6:30 da tarde, pela Cultura FM. Sala de concerto, no fim de noite da Cultura FM. Um espaço dedicado às obras completas e grandes intérpretes. Hoje, às 22 horas, aqui no 103,3. Uma hora. Cultura FM. A frequência dos clássicos. Música, doce música. Cultura FM apresenta Delicatessen. Boa tarde. Uma obra de Alice Mary Smith dá início ao programa de hoje. Ouviremos Andante para clarineta e orquestra, que na verdade é um dos movimentos da sonata para clarineta da compositora britânica, que foi orquestrado pela própria para ser apresentado em festivais de música nas cidades inglesas de Brighton e Norwich. A interpretação que ouviremos é de Angela Malmsbury e orquestra de câmara London Mozart Players, sob a regência de Howard Shelley. Thank you. Abrindo o programa, ouvimos Andante para clarineta e orquestra de Alice Mary Smith. Interpretação de Angela Malmsbury e Orquestra de Câmara London Mozart Players, sob a regência de Howard Shelley. E agora vamos ouvir Saudade, de Ernesto Nazaré. Interpretação de Maria Tereza Madeira ao piano e Pedro Amorim ao bandolim. Thank you. Com Maria Tereza Madeira ao piano e Pedro Amorim ao bandolim, acabamos de ouvir Saudade, de Ernesto Nazaré. A seguir, aqui no Delicatessen, destacamos uma composição de William Byrd. Vamos ouvir Have With You to Waltz in Game, interpretação de David Moroney ao cravo. Thank you. De William Byrd, ouvimos Have With You to Waltzing Game, interpretação de David Moroney ao cravo. Seguimos com uma composição de Lios Janacek, Idílio para a Orquestra de Cordas. São 7 movimentos: Andante, Allegro, Moderato, Allegro, Adagio, Scherzo e Moderato. Thank you. na interpretação da Orquestra de Câmara do Palatinato de Mannheim, sob a regência de Hiri Malat, ouvimos Idílio para a Orquestra de Cordas de Janáček. Muito obrigada pela sua audiência e até amanhã, à 1 da tarde. Delicatessen. Produção Fernanda Schidomi. Estágio em produção Bruno Lombizani. Um programa Cultura FM de São Paulo. Fundação Padre Anchieta. Ouvimos de Georg Friedrich Händel a abertura da ópera Agripina, com The English Concert, sob direção de Trevor Pemmack. Thank you.